Tava na porta, chefe, aguardando, dando os tapas no fim da tora, chefe. Chegou duas minas, chefe, pediu lugar na fila, chefe. Eu tava de carro, ofereci lugar no carro, chefe. Mudaram o papo e marretaram tu, moleque. Tava com as gramas assim, mas não, pisando na grama, enfim. Cê porta um pino e vem dizer que fina, que faz mal pra mim. O que faz mal é se envolver com puto e misturar uísque com gin. Vai pagar uma pá, até o dono da balada me cumprimentar. E aí, Dalcy? Caralho, meter a lomba, vibe das mina era punk. A água dela era azul e cheirava desinfetante. Tá maluco, né? Se escuta o som mais louco da praça. Me senti um talibã no meio das bombas de casa. Certo, é tanta gente, eu vou ali pegar um ar. Aí, bandido, onde é que eu posso fumar? Aquela porta à esquerda dá no terraço, se pá, porra. Mas antes vou passar no bar, carai. De onde vem esse cheiro de rachixe? Tipo uma loira queimada, batuba bite. Pensei, caralho, essa é da elite. Vários anabolizantes ainda vem portando os kits. Me diga de onde vem que eu te digo como agir. Seja bem-vindo a SP, chefe. É tanta gente alterada, que eu tô fazendo aqui? Vi duas gatas se pegando e fiquei como? Me diga de onde vem que eu te digo como agir. Seja bem-vindo a SP, chefe. É tanta gente alterada, que eu tô fazendo aqui? Bem a pampa ali, ainda pouco vi os cara passo ali. Tava me encarando como se me conhecesse, fi. Entrei em choque tipo Magino e Bob, fi. Carai, me emocionei que até sorri. Não muito longe um cara fuma e uma mina lambe. O RG, depois de mandar um tanque, pediram sem perder as tia. Eu disse prenderam as tia, gringo. Deve ter algo com a interditação dos bingo. De onde vem tanta droga se a fronteira é tão longe? E esses gringos traz os bang bem maneiro. O cheiro de cigarro da minha roupa vem de onde? O meu DJ tava jogado no banheiro, carai. Vi um xará comentando o Oxi. Eu pensei, porra, só conheço a Pepsi. Bem vilão, fiquei depois do bang bem estar. Me senti num original gangsta. Me emocionei, deixei estar. E a Tora onde está? Lembrei do ND na hora do bang queimar. Tava bem suave, pertinho da hora de voltar. Até um louco, vi me achacar. Não sinto é bolado, só que eu também rimo. Eu sou seu fã há vários anos, te escuto desde menino. Eu como minha mina e seu som ela fica ouvindo. Legal, emocionante a história, hein, primo? Porra. Me diga de onde vem que eu te digo como agir. Seja bem-vindo a SP, chefe. É tanta gente alterada, que eu tô fazendo aqui? Vi duas gatas se pegando e fiquei como? Me diga de onde vem que eu te digo como agir. Seja bem-vindo a SP, chefe. É tanta gente alterada, que eu tô fazendo aqui? Vi duas gatas se pegando e fiquei como?